3258, decolou 44, controle Salvador 1208. Gente, tá, 3258, obrigado, boa noite. 2 Salvador, 163, 0, ponte, pega a prova. 163, 10, autorizado, olhar e manter, pistão no zero. É, manter. 63, 10. Controle Salvador, boa noite, tá, 3850, decolada 10, passa 2100, perfil da Momo Proti. TAM 3858, contato radar na decolagem, subazia, saída MOM, transição frote para o nível de voo 370. Subindo no perfil para o 370, quando possível, aprode frotivo TAM 3858. Onde na saída TAM 3858? Salvador, boa noite, Neme 303, informação Oscar, Asmouro, Babicar, Parando, Minha Terra, é bom. Poxa, Neme 303, controle Salvador, acendo a identificação de travia, chegada, bom, para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1012. Ajuste 012, desce dia para o nível 050, Neme 303. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 1 3 noite. 6310, iniciado. Delta 3258, passa uma flor de Kogibu. Autorizado, Vadra de Kogibu, tá 3258. Direto Kogibu, tá 3258. M310, decolado de 49, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, Janel 63, 10. Janel 6310, contato radar na decolagem, sua via saída Puca, transição Caju, para o nível de voo 350. 63, 10. TAM 3858, tráfego agora posição de 2 horas, 30 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 120 para nível de voo 050, Airbus 320. Tá ciente, não tem outra sua vista, tá 3858, tem levado 370. TAM 3858, autorizado pelo Centro Recife, está presente o Adrieto Proti, e suba e mantendo o voo 350 devido a tráfego. Ok, devido a tráfego, acendendo para o 350, vou direto para o TAM 3858, obrigado. Correto. Na proa direta de Aracaju, pro Xané 6310. Guarda. Guarda, 6310. Mé 310, obrigado, André, para Cajão. André, para Cajão, Mé 310, obrigado. Boa noite, da 3305, livrado 200, Baótica. 305, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1092. Via Mari 050, 0092, altímetro 303. Puxa, na M3 no 3, está autorizado, procedimento é Renato. Fecha 10, separador 500, pés, altímetro 1092. Após pelo voo na proa do Serra Vitor 366, reporte visual com pista. Linha 3-3, copiou o controle? Beleza, o controle pode confirmar, linha 3-3. Xané, linha 3-3, está autorizado para ser terminar a ficha no 0, desça para 2-5-0-0, pés, altímetro no 0-2. Após pelo voo na proa do Serra Vitor 366, reporte visual na pista. Após pelo voo Serra Vitor 366, desce 2-5-0-0, pés, ajuste no 0-2. Vai reportar visual com a ficha, linha 3-3. Correto. Então 3858, chama agora o Centro Recife, 126-85, alterna 125-45. Obrigado, boa noite, doutor, 3858. Boa. M310, chama agora o Centro Recife, 126-85, caso negativo, 125-45. 2685, 254, 6310. Oceano 63, 13, chama agora a torre 118 decimal 95. Torre 2, 95, uma boa. Oceano 63, 13, avistado, QNH 10, 12, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 13 nós. Autorizado pouso, pista 10, Oceano 63, 13. Então, 3305 está autorizado para o procedimento internado, pista 10, separador 2500 pé, altímetro 1012, reporte passando Serra Vista 366. Tem equilíbrio RNAV da 10, testa 2500, do estado 10012, chama passando 366. 3305. Correto. Na M3, no 3, solo 02, direita, Foxtrot, solo 121, décima 1. Direita, Foxtrot, estamos solo 21, décima 2. 3305. Sam 3305, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, a torre grado 3305. Boa. Salvador, muito boa noite, Vietnam 3305, no RNAVE da 10, a 3 milhas do Sierra Vitor 372. Está 3305, avistado, QNH 10, 12, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 11 nós. Recebe pouso 10, 10, 12, ajuste 3305. No solo 10, direita solo 121, décima 1. Direita solo 21, tá 3305, boa noite. noite, TAM 3815, muito para pronto. 3815, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 90 graus e no 0 mais. Alinhar e decolar, cabeceira 0, TAM 3815. Decolado 016, controle 120, 8. 208, graças, boa. Oi, Salvador, boa, TAM 3815, passando 1200 na sua escuta. TAM 3815, contato radar na decolagem, sua via saída da El Transição Mótiva, para o nível de voo 340. E daí eu mostro lá 340 para a cidade de Guadalha, o Leda? Após 2000 pés, autorizado voar direto Leda, TAM 3815. Até 2000 voa Leda, 3815. Pegou 2179, ponte dela. Voo 2179 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar pista 10, voo 2179. 2179, decolado 20, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. 2179. Controle Gol 2179. Gol 2179, contato o radar na decolagem, sua via saída da transição Motiva para o nível de voo 360. Daniel Leda Motiva 360, Gol 2179. Controle Gol 2179, autoriza a Motiva, está presente? Gol 2179, autorizado direto Leda. Autorizado Leda. É o 38 no 5, chama agora no centro de Recife no 25 décima 1, no alterne 1 no 28 décima 8. 25 1 no 288, graças, boa, 38 no 5. passando 130, gol 2179. Gol 2179, confere aguarda transcendente para o centro refém. Aguarde. Gol 2179, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 128, décima 8. 1202, obrigado. Por favor. Oxalema 224, assina identificação dessa via, chegada Mário para o nível de voo 050, altímetro 1092. Autorizado direto Serra Vitor 368, Oxanema 224, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2. 2 para 4 mil pés, autorizado, 2 para 4 mil pés, 368. 224 está autorizado para estacionamento RNAV, desce para 2500 pés, reporte visual completo. Ok, está autorizado para cumprimento, semana visual, rapidado, hoje, né, 224.